de casa e disse que ia descontar, que era pra eu preparar. Eu fui pro cabaré na mesma noite. No palco tinha uma dançarina toda seduzente. Eu não acreditei o que eu vi na minha frente. Que é isso, Edilene? Portal do La Rocha. Saiu de casa e disse que ia descontar, que era pra eu preparar. Eu fui pro cabaré na mesma noite. Eu vi na minha frente. Edilene, desce desse pole dance. Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair. Edilene, vai. Edilene, desce desse pole dance. Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair. Edilene, Edilene, desce desse pole dance. Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair. Edilene, não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim. Não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim. Edilene.